Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, amigos e amigas que convivem conosco nestas ondas do Visão Espírita. Estamos mais uma vez começando nosso programa Visão Espírita. São 9 horas e 32 minutos do dia 15 de março de 2020. Uma manhã agradável, ainda no nosso verão, já finalzinho do verão no nosso hemisfério ocidental. Que possamos aproveitar esta manhã, possamos respirar um bom ar, possamos conviver com nossa família. E como nós hoje estamos num aplicativo, você pode até caminhar ouvindo a nossa programação. Pode fazer muitas coisas, sua atividade física, ouvindo a nossa programação. Nestas ondas do rádio, sempre trazemos reflexões, pensamentos, ideias acerca da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. No programa de hoje, iremos abordar diversos assuntos e começamos com uma pequena reflexão que está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, com o título Prática do Bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Esta passagem está em Pedro, capítulo 2, versículo 15. E Emmanuel comenta: à medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona. Reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco, ao invés disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. E com esta reflexão, nesta atmosfera de meditação sobre o comentário de Emmanuel, eu posso dizer bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes e mais uma vez nós agradecemos por podermos estar aqui. Ontem comemoramos mais um ano de existência da nossa rádio, né? Recebemos inclusive alguns cumprimentos através do site. e que nós possamos ainda por muitos anos divulgar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus através desse veículo de comunicação. E que todos nós possamos, através dessas lições que aqui são ventiladas, começar a entender a respeito da nossa ação em toda a comunidade. Que nós não percamos a oportunidade de praticar o bem. Em todas as ocasiões que nos ofereçam oportunidade de praticar o bem, que nós o façamos. Porque o bem, ele, como diz Emmanuel, cala a boca, né, dos ignorantes. Ele realmente não dá margem a qualquer contestação, a qualquer debate sobre o assunto. E que nós possamos, na manhã de hoje, através da inspiração desses bons amigos, fazer um bom programa junto de todos vocês. Muito bem, hoje nosso amigo Geraldo não pôde estar presente por compromissos particulares. E bom dia ao nosso amigo André, que está lá no som já preparado para nos ajudar, né, meu amigo André? E é sempre uma alegria poder estar com vocês. E o André teve de aniversário agora na sexta-feira, sem, né? Sem dúvida, sexta-feira foi 22 anos, André? 35 já. 35, nossa, a carinha senhora, de menina, hein? Isso é bom, né? É, o nosso amigo André fez aniversário ontem, sexta-feira 13, é um dia de sorte. Por isso que estava um dia bom ontem. Eu gosto da sexta-feira 13, na sexta. Sexta-feira 13, é assim, é tudo que o pessoal fala, ah, isso aí dá azar, pra mim dá sorte, porque a minha mente, ela inverte, ela, a hora que ela fala aquilo dá azar, eu falo, que dá azar o quê? O poder de atração na minha mente. A companhia que eu entrei e fiquei 30 e poucos anos lá, eu entrei numa sexta-feira, dia 13 do mês de agosto. e a pessoa... E deu azar, Luiz? Não, a pessoa, inclusive, do pessoal, disse assim, você não quer ser admitido na segunda? Eu digo, não, é hoje mesmo. E a prova está aí, fiquei 30 e poucos anos lá. É, muitas vezes o que atrai esse azar é justamente a nossa mente focada nessa atração. Imagina, né? Se eu falo para ele, deixa para segunda. Pronto, daí acabou a sorte. Aí contrata outro no meio do caminho. Me garanta. Muito bem, meus amigos, isso é a nossa felicidade de estar juntos. Nós ficamos muito descontraídos aqui no estúdio. Inclusive, se alguém de vocês aí quiser fazer uma visita, ficar aqui conosco ao vivo num desses programas, nós temos aqui sempre uma ou duas cadeiras, é só marcar com a gente que vai ser muito bem recebido. Já... A água a gente garante, né? Isso, a água a gente tem garantido aqui. Muito bem, sempre começamos com uma reflexão. Nós estamos no livro Fonte Viva, e a reflexão de hoje é a número 144, com o título Ajudemos a Vida Mental. E começa com a passagem de Mateus capítulo 4, versículo 25. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Emmanuel comenta: a multidão continua seguindo Jesus na ânsia de encontrá-lo, mobilizando todos os recursos ao seu alcance. Procede de todos os lugares, sequiosa de conforto e revelação. Inútil a interferência de quantos se interpõe entre ela e o Senhor, porque, de século a século, a busca e a esperança se intensificam. Não nos esqueçamos, pois, de que abençoada será sempre toda a colaboração que pudermos prestar ao povo em nossa condição de aprendizes. Ninguém precisa ser estadista ou administrador para ajudá-lo a engrandecer-se. Boa vontade e cooperação representam as duas colunas mestras no edifício da fraternidade humana. E contribuir para que a coletividade aprenda a pensar na extensão do bem é colaborar para que se efetive a sintonia da mente terrestre com a mente divina. Descerra-se à nossa frente precioso programa nesse particular. Alfabetização, leitura edificante, palestra educativa, exemplo contagiante na prática da bondade simples, divulgação de páginas consoladoras e instrutivas, exercício da meditação. Seja a nossa tarefa primordial o despertamento dos valores íntimos e pessoais. Auxiliemos o companheiro a produzir quanto possa dar de melhor ao progresso comum, no plano, no ideal e na atividade em que se encontra. Orientar o pensamento, esclarecê-lo e sublimá-lo é garantir a redenção do mundo, descortinando novos e ricos horizontes para nós mesmos. Ajudemos a vida mental da multidão e o povo conosco encontrará Jesus mais facilmente para a vitória da vida eterna. Olha, a responsabilidade, principalmente quando nós fazemos o inverso, né? Imagina, por exemplo, essas pessoas que se locupletam do patrimônio público em detrimento à saúde, em detrimento à educação. Então veja a responsabilidade. Imagina as pessoas que nos leitos do hospital, nas recepções do hospital, que não podem ter acesso por falta de verba. Quantas pessoas hoje, a questão dos remédios, que não têm acesso aos remédios por falta de verba, e tanta verba desviada por aqueles que, sem a maior consciência, eles se locupletam do bem público em benefício próprio. E a coisa pior ainda é a pessoa se locupletar com alguma coisa que não vai ter nem condições de gastar. Você imagina, por exemplo, hoje um cidadão comum, se ele tiver um patrimônio de 2 milhões de reais, ele tem uma vida maravilhosa. Ele tem uma vida tranquila. E às vezes a pessoa com um patrimônio bem maior do que esse ainda quer mais. Então olha a responsabilidade. E enquanto o Alan estava lendo essa lição, eu tenho o relacionamento com uma pessoa que tem a responsabilidade de ser professor. E essa pessoa é divorciada. E as suas posturas são completamente negativas. Você fala para a pessoa, olha, o branco ali, não, é preto. Entende? Quer dizer, a postura da pessoa é completamente negativa. E essa pessoa está na frente de crianças. Imagina o que ela não transmite para esse mundo infantil. A responsabilidade. E a minha responsabilidade. Porque eu tenho contato com essa pessoa, eu tenho conhecimento disso. E eu tenho por obrigação tentar mudar essa cabecinha. Então constantemente nós temos assim embates. E são verdadeiras trombadas, porque eu sou um cara muito direto, eu sou muito franco, e eu tenho de forma assim reiterada dado assim de frente com essa pessoa, exatamente por causa que eu conheço, porque ele não tem a consciência da responsabilidade que ele tem, ele não tem a consciência do estrago que ele está fazendo, mas eu tenho. E aí alguém pode me dizer assim, mas é ele, não é você. Não, eu tenho e eu vejo que nós temos a responsabilidade de tentar mudar isso. Né? Então, por vezes, inclusive, eu engulo o sapo no sentido de tentar penetrar, tentar entrar na dele, para ver se eu consigo, de alguma forma, fazer com que ele entenda isso. E continuarei insistindo, porque a nossa responsabilidade não cessa pelo fato de o problema não estar em nós. Nós temos a responsabilidade de orientar e principalmente quando a gente sabe que aquilo está fazendo um estrago que só Deus sabe. E quando eu separei esse texto, Ajudemos a Vida Mental, eu estava pensando muito nessas épocas agora de coronavírus, de Covid-19. Há um pânico coletivo que não ajuda a vida mental. Nós somos espíritos imortais, num corpo físico mortal. De alguma forma, o corpo físico vai desencarnar. Eu recebi ontem uma historinha de Nasruddin e a peste. Nasruddin é uns contos indianos, né? Da tradição sufi. E ele conta assim rapidinho, ó. A peste ia a caminho de Bagdá quando encontrou Nasruddin. Ele era um grande guia espiritual ali, né? Este perguntou-lhe: aonde vais? A peste respondeu-lhe: Bagdá, matar 10 mil pessoas. Depois de um tempo, a peste voltou a encontrar-se com Nasruddin. Muito zangado, o mulá disse-lhe: mentiste-me. Disseste que matarias 10 mil pessoas e mataste 100 mil. E a peste respondeu-lhe: eu não menti, matei 10 mil. O resto morreu de medo. O medo disseminado com tantas fake news, com tantas desinformações. E a única vocação que se faz nessas pestes hoje é ter higiene pessoal. Se já não fosse da nossa obrigação ter higiene pessoal, lavar a mão, não tossir na frente dos outros, manter hábitos de higiene, né, para não levar para o outro aqueles bactérias, aqueles vírus que já estão com você. Se você está muito gripado, muito doente, já é de bom tom que você não frequente ambientes fechados, que você vá frequentar ambiente onde tem muita gente, porque você vai estar levando o vírus para lá. Então, será que isso que tem acontecido agora no mundo, qual a importância disso, né? A gente pode ler no Livro dos Espíritos a importância das catástrofes, das pestes, das crises, né? É justamente de nos trazer a uma reflexão, a nos desacelerar um pouco, a fazer com que voltemos para dentro de nós. E se hoje as instituições aí, com todo o medo que está disseminado, preferem adiar os seus encontros e você vai ficar na sua casa, aproveite o ficar em casa para ler bons livros, para fazer suas preces, para fazer meditação, tal qual a gente encontrou aqui na fórmula, né, que o Emmanuel nos passa, né, para ajudar a vida mental. Então, primeiro é se alfabetizar. Eu acredito que todos nós que estamos juntos aqui estamos alfabetizados. Segundo é praticar a leitura edificante. Terceiro é ouvir palestras que nos eduquem. Quarto é ser um exemplo contagiante na prática da bondade simples. Quinto é divulgar páginas consoladoras e instrutivas. Sexto é exercício da meditação. Nesse caminho aqui, nesse programinha particular que Emmanuel nos convida, que a gente possa nos reeducar a vida mental, para que nós possamos ser disseminadores do bem, que a gente seja um antivírus quando encontrem conosco, que possamos nos transformar, né, Luiz? Eu aproveitando a sua menção, eu queria mencionar duas que eu recebi, muito boas. Eu recebi umas 500, né? E eu li algumas, e duas que eu li muito boas. Uma é um médico dizendo de uma forma clara: quando você tiver problema respiratório, corra, né? Porque o grande perigo vai ser que normalmente essas pessoas vão ter que ser entubadas. E quando o pico tiver no auge, não vai ter condições de entubar todo mundo, né? Agora, uma mensagem que eu achei maravilhosa, ela é do psicólogo F. Morelli, que diz que circula essa mensagem lá na Itália. Eu acho que o universo tem sua maneira de restaurar as coisas para equilibrá-las de acordo com as suas próprias leis, quando elas são alteradas. Os tempos em que vivemos, cheios de paradoxos, alimentam o pensamento. Numa época em que as mudanças climáticas atingem níveis preocupantes devido aos desastres naturais que estão ocorrendo, a China em primeiro lugar e muitos outros países depois são forçados a bloquear. A economia entra em colapso, mas a poluição diminui consideravelmente. A qualidade do ar que respiramos melhora. Usamos máscaras, mas ainda respiramos. Em um momento histórico em que certas políticas e ideologias discriminatórias estão surgindo em todo o mundo, aparece um vírus que nos faz experimentar que, num piscar de olhos, podemos nos tornar os discriminados, aqueles que não têm permissão para atravessar a fronteira, aqueles que transmitem doenças, mesmo sendo branco, ocidental e com todos os tipos de luxos baratos que temos ao nosso alcance. Em uma sociedade baseada na produtividade e no consumo, na qual todos passamos 14 horas por dia correndo, não sabemos muito bem para onde, sem descanso, sem pausa, de repente somos forçados a parar. Recolhidos em casa, dia após dia, contando as horas de um período do qual perdemos o valor, se não for medido em algum tipo de remuneração ou dinheiro. Ainda sabemos como usar nosso tempo sem uma finalidade específica? No momento em que os pais, por motivos maiores, costumam delegar seus filhos a outras pessoas e instituições, o coronavírus força as escolas a fecharem e nos obriga a buscar soluções alternativas. Coloca os pais juntos aos filhos, nos obriga a sermos família novamente. Numa dimensão em que as relações interpessoais, a comunicação, a socialização são realizadas no espaço virtual, nas redes sociais, dando-nos a falsa ilusão de proximidade, esse vírus nos tira a proximidade verdadeira e real. Sem toques, beijos, abraços, tudo deve ser feito à distância, na frieza da falta de contato. Quanto de nós damos a esse gesto seu verdadeiro significado? Numa fase social em que o pensamento sobre si mesmo se tornou a norma, esse vírus nos envia uma mensagem clara. A única maneira de sair disso é fazer ressurgir em nós a sensação de ajuda ao próximo, de pertencer a um coletivo, ser responsável e fazer parte de algo maior, que, por sua vez, é responsável por nós. Corresponsabilidade. Sentir que suas ações influenciam no destino das pessoas ao redor e que você também depende delas. Vamos parar de procurar culpados ou nos perguntar por que isso aconteceu e começar a pensar sobre o que podemos aprender com tudo isso. Todos temos muito em que refletir e nos empenhar. Com o universo e suas leis, parece que a humanidade já está bastante endividada e que essa epidemia está chegando para nos explicar a um preço caro. Fantástica reflexão. Alinha totalmente com o texto que você trouxe aí, Luiz. É uma oportunidade de pensarmos de novo em nós. Estamos numa correria louca e o que é muito interessante, porque nós comentávamos há uns 10 anos atrás, fizemos aí 21 anos ontem, há uns 10 anos atrás, o Luiz vai lembrar certinho o ano que foi, que eu esqueci o ano que foi aquela crise dos bancos americanos. 2008. Foi 2008, então faz mais de 12 anos atrás, nós comentávamos. E hoje em dia, nós estamos falando aí do Covid, do vírus, né? Mas por dia morrem 2.000 crianças de fome no mundo. 2.000 crianças de fome no mundo. E isso não sai na televisão. Isso não sai na televisão porque isso não dá ibope. E nós não nos organizamos da mesma forma que estamos tentando nos organizar contra um vírus que vai matar alguns milhares de pessoas para eliminar a fome de 2.000 crianças diárias. O Alan... E naquela época eu fiz uma palestra para a USE sobre a crise. E aí os números que eu levantei, a humanidade perdeu, no valor econômico, 3 trilhões de dólares. E para acabar com a fome no mundo, ela precisaria de 300 milhões de dólares. Bilhões, né? Milhões. Milhões de dólares. Você veja só que estava na nossa possibilidade, estava na nossa mão, estava no nosso alcance acabar com a fome do mundo. Mas nós não fizemos isso. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E depois dinheiro. Pede 3 trilhões. Pede 3, joga no lixo porque a ganância fez ele ir para o lixo. Então, vejam que há uma inversão de valores. Nós damos muita importância para coisas que são divulgadas pela mídia, mas não damos importância para coisas que estão na nossa cara, no nosso redor, e não nos preocupamos com elas. No Brasil, por exemplo, esse ano quase 1000 pessoas já morreram por causa da dengue. Mais de 350 pessoas morreram por causa do H1N1. E o que se faz? Muito pouco. Agora, o que é moda agora é falar sobre o Covid-19. Então, isso tudo, nós estamos falando do campo fisiológico. Agora, imagine o que acontece no campo mental, né? Que é o tempo que aqui estamos falando, ajudemos a vida mental. O que acontece no campo mental de cada um de nós, de cada espírito, aonde vibramos e jogamos para o ar uma série de pestilências mentais, uma série de medos, de inseguranças, e paramos de gastar a nossa energia com aquilo que é mais importante, que é a evolução do nosso espírito imortal. Somos espíritos imortais num corpo físico transitório. Você pode aí estar super preocupado com Covid-19 e pode ser hoje o dia da sua desencarnação, por outro motivo qualquer. Higiene, que é o que é se convidado a fazer, não é novidade. Nós já somos educados o suficiente para tentar manter um corpo higienizado. Agora, a higiene mental, ainda nós estamos longe de acompanhar a nossa higiene mental. 9:58, vamos fazer a nossa prece, meu amigo André. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Depois desta linda prece, a voz da Terezinha Oliveira, ela é balsamizante, né? Depois dessa linda prece da nossa querida amiga Terezinha de Oliveira, nós podemos mudar a vibração do nosso programa para melhor e começarmos o estudo do livro básico do nosso programa. Sempre o nosso programa teve como ancoragem um dos livros da codificação, né? Um dos livros básicos da codificação de Allan Kardec. E estamos estudando o livro Céu e Inferno. Céu e Inferno, no seu segundo livro, né? Porque dentro do mesmo livro é dividido em dois aqui, né? Segunda parte. Estamos no capítulo 6. Estamos aqui compartilhando o que Kardec nos compartilhou, que são mensagens, e ele foi separando por algumas características, né? E esse capítulo 6, ele fala de criminosos arrependidos. É um diálogo um pouco longo, mas eu vou fazendo a pergunta e a resposta, Luiz, e conforme surgir doutrina aqui para a gente comentar, a gente vai parando e vai comentando. Então é o seguinte, Verger, assassino do arcebispo de Paris, né? Então esse é o criminoso arrependido dessa vez. A 3 de janeiro de 1857, Monsenhor Cibou, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Evocado no mesmo dia da execução, deu as seguintes respostas. Evocação. Ainda estou preso ao corpo, foi a resposta de Verger. Então a vossa alma não está inteiramente liberta? Não. Tenho medo. Não sei. Esperai que torne a mim. Não estou morto, não é assim? É, olha que interessante, né? E olha a questão aí já interrompendo. Não, tem que interromper. Porque é uma comunicação dada no dia da morte. No dia da morte. Por um cara que foi morto de uma forma violenta. Violenta. Né? Então você veja que... Ele não estava tendo consciência daquilo. Exatamente. Né? Então como é que um espírito, né, que está naquele impacto de uma vida eliminada assim por um golpe... Que de uma forma assim drástica, pode se comunicar. Então, sem sombra de dúvida, houve aí uma assistência espiritual para que isso acontecesse com a finalidade de instrução. Joia, é isso aí. Isso aí é importante. Hoje em dia, as casas espíritas, os grupos espíritas, eles evocam muito menos. Eles esperam. Aliás, mais tem um... até uns questionamentos se deve ou não deve evocar. Isso, entendeu? Podemos ir até mais fundo, né? Isso, deve ou não, né? Isso aí é doutrinário. Desde que a evocação tenha um foco de orientação, de estudo sério, e não de especulação, e não de curiosidade vã, né? A evocação é muito pertinente e muito importante, né? Alan, vamos parar um pouquinho aí, porque nós podemos explorar isso aí. Vamos. O Kardec mostra que existe a possibilidade de se evocar uma criatura viva, né? Sim. E quantas criaturas vivas estão em coma ou estão alojadas em corpos que não têm condições de se comunicar? Corpos, por exemplo, de criaturas excepcionais, especiais, né? Que não têm condições e não têm possibilidade. Autistas mais sérios. Exatamente. Mais então, nós poderíamos explorar esse campo até por uma questão de firmar convicção. Entendeu? Porque o Kardec, ele o fez e ele se convenceu. A gente lê. E agora, se quiser convencer, faça a experiência. Com que finalidade? Firmar convicção. E outra coisa, confirmar algumas coisas que Kardec já anunciou naquela época. Né? Você tem um filho que não consegue se expressar. Eu tive um primo que ficou em coma 10 anos. E esse primo, eu quando ia a Florianópolis, que eu chegava lá e falava, eu via as lágrimas correrem pelos olhos. Entendeu? Quer dizer... E depois ele faleceu. Depois de 10 anos. Agora, se você, ao evocá-lo, você tem condições, por exemplo, familiares. Os familiares eram todos presbiterianos. Entendeu? Quer dizer, então... Vamos imaginar que chega a família e diz assim: ô Luiz, você é espírita. Então, eu não acredito no espiritismo. Então, vamos fazer o seguinte: vamos evocar o meu marido. Né? E vem esse. Aí eu digo: tudo bem, vamos tentar. Não quer dizer que nós vamos conseguir. Né? Aí fazemos a reunião, evocamos o marido, e nessa reunião, com a presença da esposa, se pede ao marido que ele confirme algumas coisas que só ele e a esposa conhecem. Não tem como a esposa fugir de uma evidência dessa. Entendeu? Quer dizer... E até numa outra amplitude, né, Luiz? Porque numa evocação dessa, poderia se ajudar verdadeiramente o motivo dele estar naquela situação. Exatamente. Como cuidar... Se você tem convicção que aquele que está em coma para evitar um mal maior para aquele espírito, ou para eliminar dele algo vivenciado no passado, você vai cuidar com muito mais amor daquela pessoa. E mais uma coisa, levar um pouquinho adiante. Nós sabemos que você... desdobrado do corpo, você tem condições de ver através. E você, inclusive, tem condições de colaborar com a ciência, dizendo assim: olha, o meu problema do coma, eu estou aqui sendo assistido por um médico espiritual, meu problema do coma está localizado nessa região do meu cérebro, entendeu? Então, nós estamos perdendo o bonde por falta dessa prática. Eu acho que nós tínhamos que tentar explorar isso de uma forma melhor e mais a miúde. É porque aí nós estaríamos fazendo um tratamento ou estaríamos nos preocupando com o espírito que está ali, né? Lógico, fazemos o que podemos para o corpo, mas e o espírito? Qual é o aprendizado daquele espírito? A gente nos preocupa muito com isso hoje em dia, né? A gente, que eu digo, é o ser humano, né? Você raciocina. Por exemplo, nesses 10 anos, essa criatura ficou ali sendo assistido fisicamente, né? Sendo muito bem tratado e tal, mas aquele espírito realmente não teve um tratamento. Teve, talvez, de forma inconsciente, pelas preces que se fazia, mas uma relação com aquele espírito, um questionamento, uma busca pelas... causas e daquilo que ele estava sofrendo, ficou no vazio. Nós estamos perdendo o bonde da história. É, perdendo uma oportunidade de verdadeiramente ajudar, né, auxiliar aquele irmão que está ali naquela condição. Vamos andar mais um pouquinho. O evocador pergunta: arrependei-vos do que fizestes? E ele responde: fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis de outra vez. Quer dizer, ele está falando: estou indo embora, né? Está se sentindo pesado. Aí o espírito, o evocador fala: por que vos retirais? Quer dizer, você está indo embora, calma, né? Se eu visse, muito me atemorizaria, pelo receio de que me fizesse outro tanto. Mas nada tendes a temer, uma vez que a vossa alma está separada do corpo. Renunciai a qualquer inquietação que não é razoável agora. Que quereis? Acaso sois senhor das vossas impressões? Quanto a mim, não sei onde estou. Estou doido. Era a sensação que ele estava, né? Quem que é essa gente aí me perguntando? Ele foi morto e estava vivo? Estava vivo, que história é essa, né? Aí o evocador fala: esforçai-vos por ser calmo. Não posso, porque estou louco. Esperai que eu vou invocar toda a minha lucidez. Se orasseis, talvez pudesseis concentrar os vossos pensamentos. Aí já é uma doutrinação, né? Mas ele é padre ainda, sim, né? É. Intimido-me, não me atrevo a orar. Olha só, ele estava com vergonha de orar. Vergonha, né? Pecado. Orai, que grande é a misericórdia de Deus. Oraremos convosco. Sim, eu sempre acreditei na infinita misericórdia de Deus. Compreendeis melhor agora a vossa situação? Ela é tão extraordinária que ainda não posso aprendê-la. Quer dizer, não é aquilo que ele esperava encontrar, né? Exatamente, para ele foi uma surpresa. Foi uma surpresa. Total. Vedes a vossa vítima? Parece-me ouvir uma voz semelhante à sua, dizendo-me: não mais te quero. Será talvez um efeito da imaginação? Estou doido? Vou-lo asseguro, pois que vejo meu corpo de um lado e a cabeça de outro, afigurando-se-me, porém, que vivo no espaço entre a terra e o que denominais céu. Sinto como o frio de uma faca prestes a decepar meu pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos, e falam-me, mas não os compreendo. E o evocador pergunta: entretanto, entre esses espíritos há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime. Dir-vos-ei que há apenas um que me apavora, o daquele a quem matei. Lembrai-vos das anteriores existências? Não, estou indeciso, acreditando sonhar. Ainda uma vez preciso tornar a mim. Quer dizer, ele estava ainda acreditando que ele ia ter consciência. Estava vivo. É. 3 dias depois, evocam novamente o espírito. Reconhecei-vos melhor agora? Já sei que não mais pertenço a esse mundo e não o deploro. Pesa-me o que fiz, porém meu espírito está mais livre. Sei, a mais, que há uma série de encarnações que nos dão conhecimentos úteis a fim de nos tornarmos tão perfeitos quanto possível a criatura humana. Quer dizer, ele já está muito mais calmo e sereno, né? Sois punido pelo crime que cometestes? Sim. Lamento o que fiz e isso faz-me sofrer. Qual a vossa punição? Sou punido porque tenho consciência da minha falta e para ela peço perdão a Deus. Sou punido porque reconheço a minha descrença nesse Deus, sabendo agora que não devemos abreviar os dias de vida de nossos irmãos. Sou punido pelo remorso de haver adiado meu progresso, enveredando por caminho errado, sem ouvir o grito da própria consciência que me dizia não ser pelo assassínio que alcançaria o meu desiderato. Deixei-me dominar pela inveja e pelo orgulho. Enganei-me e arrependo-me, pois o homem deve esforçar-se sempre por dominar as más paixões, o que, aliás, não fiz. E outra coisa. Imagina se a igreja está participando dessa evocação. Nossa. Entendeu? E a igreja teve essa oportunidade. O espiritismo se manifestou no seio da igreja, né? Uhum. Agora, se a igreja participa dessa evocação, qual é a preocupação da igreja? Espera um pouquinho. Esse cara foi padre. A única coisa que eu preciso é ter certeza que era ele. Sim, né? Sim. E vamos, ainda vamos tem... Vamos confirmar. Exatamente. Né? E tem ainda o bispo. Aí a igreja pergunta ao padre algumas evidências que poderiam provar que o padre que se identifica e está dando a sua assinatura, que era ele, se ele certifica que a vida continua e ele está em espírito se comunicando. Aí a igreja evoca o bispo. E através desse bispo, com certos conhecimentos que esse bispo tinha e que os padres não têm, a igreja confirmaria que realmente a vida continua. Olha, olha a abertura que ia dar, né? Mas enfim, tudo tem seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, mas agora veja a responsabilidade daqueles que tiveram em mãos essa... Pensa no espiritismo divulgado pela Igreja Católica. Se hoje, com 3% de espíritas no mundo, o Ian lá, o Harari, não conhece o espiritismo. Ele não conhece a definição espírita de Deus. Agora imagina a igreja propagando o espiritismo com toda a sua estrutura. A humanidade não seria a mesma, né? Não, nós transformaríamos o planeta. Né? Mas tudo tem seu tempo, meu amigo Luiz. E ele continua: entretanto, entre esses espíritos, há talvez um cuja presença vos humilha por causa do vosso crime? Dir-vos-ei que há apenas um que me apavora. Ah, desculpe, eu voltei na pergunta 16. Qual a vossa sensação quando vos evocamos? De prazer e de temor, por isso que não sou mal. Né? Outra coisa, Alain, por que que os espíritos não conseguiam falar com ele? Ah, isso é uma pergunta excelente, né? Por que que ele estava... E detalhe que ele percebia que estava cercado de espíritos que falavam com ele e ele não ouvia, né? É isso aí. Por que ele não ouvia? porque ele precisava desse contato anímico com os homens, que é pra, porque a voz ele escuta ainda. E ele não escuta a voz do Espírito. Exatamente. Porque ele talvez não acredite ainda naquilo. Exatamente. Então veja o mecanismo. Ele, através do médium, com o fluido vital, ele tornava possível o contato. Agora, no espaço, sem o fluido vital, ele era incapaz de ouvir os Espíritos. É. Mas aí, após a primeira comunicação, ele conseguiu, né? Porque ele começou a compreender várias coisas. Sim, então, certamente... Porque aquilo o acelerou. Né? Acalmou. Acalmou, né? Que é o elemento essencial para ele ouvir os Espíritos. Aí, a hora que ele acalmou, ele começou a falar, opa, peraí, tem coisa diferente aqui. Deixa eu prestar atenção, e aí começa o entendimento daquele plano que ele estava. E agora nós chamamos a atenção do público. Está vendo por quê? A necessidade da reunião mediúnica? Entendem por que os médiuns se reúnem e possibilitam a centenas de espíritos que no plano espiritual não conseguem ser acessados pelos espíritos, através do contato mediúnico eles conseguem conversar? Vejam que é um movimento de extrema caridade e importância, né? E como o espírito ainda está muito ligado ao corpo físico que ele usava enquanto encarnado, ele precisa de um outro corpo físico do médium para ele poder se sentir de verdade se comunicando com o plano espiritual. Então, é muito importante a prática da reunião mediúnica, é muito importante. A gente não pode deixar de fazê-lo, não. Bom, e aí a continua a edição, né? Eu estou fazendo todas as perguntas e respostas, pessoal, porque... Está interessante. Está interessante, né? A gente está acrescentando muitas reflexões, né? Em que consiste tal prazer e tal temor? Quer dizer, ele falou que era um misto de prazer e temor, né? Prazer de conversar com os homens e poder, em parte, reparar as minhas faltas. Quer dizer, ele tinha um prazer de estar ali na reunião mediúnica e poder estar trabalhando nelas, confessando-as. E temor que não posso definir, um quê de vergonha por ter sido um assassino. Quer dizer, aquilo doía nele, né? Era um assassino. Desejais reencarnar na Terra? Até o peço e desejo achar-me constantemente exposto ao assassínio, provando-lhe o temor. Monsenhor Cibu, evocado, disse que perdoava o assassino e orava para que ele se arrependesse. Disse mais que, posto estivesse presente a sua evocação, não se lhe tinha mostrado para lhe não aumentar os sofrimentos, porquanto o receio de ouvir já era um sintoma de remorso, era já um castigo. Você vê, olha, o nível desse bispo, né? Não, era um cara de... Tava bem. E aí ele ficou na... Você vê que só dele ver, ele já sofria. E se ele falasse, ele talvez se fechasse. Né? Exatamente. Então veja, talvez até esse padre não tivesse consciência desse sentimento desse monsenhor. Né? Porque ele sabia... Ele tinha certeza. Agora imagina se esse monsenhor fosse de um índole ruim, ele ia lá infernizar o cara. Porque ele tá vendo? Ia perdoá-lo. Por que você me matou? Tá vendo? Agora olha, você tá no inferno. Ia ficar ali tripudiando em cima dele, né? E isso não aconteceu, né? E veja como era talvez equivocada aí o julgamento dele, né? do que matou, né? Que pensava que estava lidando com um sei lá o que lá, né? Isso você... Outra coisa, Alan, que você leu bem lá na frente. Ele disse que pelo caráter orgulhoso dele é que ele matou. E esse caráter, ele é a soma das encarnações. A soma das personalidades. São os padrões, né? Exatamente. Que a gente vai adotando. Então, talvez nessa encarnação como padre, ele tenha aprendido muita coisa boa. Mas o seu caráter, trazido de vidas anteriores, ele se acentuava nessa encarnação. Porque ele permanece, ele está conosco. E fica ali, não tem como. Exatamente. Sair, né? É algo que perdura, porque é aquilo que nós trabalhamos encarnação, encarnação, né? O homem que mata sabe que, ao escolher nova existência nela, se tornará assassino? Não. Ele sabe que, escolhendo uma vida de luta, tem probabilidades de matar um semelhante, ignorando, porém, se o fará, pois está quase sempre em luta consigo mesmo. A essa pergunta, Kardec comenta: a situação de Verger ao morrer é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessária ao seu remorso. Mas outros espíritos em circunstâncias idênticas são constantemente acossados pelo olhar das suas vítimas. Principalmente essas vítimas não têm aquela bondade, aquela misericórdia que esse bispo tinha. É isso aí. A enormidade do delito, Verger acrescentará agravante de se não ter arrependido ainda em vida, estando, pois, nas condições requeridas para a eterna condenação. Mas logo que deixou a terra, o arrependimento invadiu-lhe a alma e, repudiando o passado, deseja sinceramente repará-lo. É, você vê que bonito, né? É. Quer dizer, se ele permanecesse vivo, ele permanecia consciente de que tinha feito o certo, né? E ele, desencarnando, ele se deparou com a verdade. Falou: puxa, o que eu fui fazer, né? A isso não o impele a demasia do sofrimento, visto como nem mesmo teve tempo para sofrer, mas é o alarme dessa consciência desprezada durante a vida e que ora se lhe faz ouvir. Por que não considerar valioso esse arrependimento? Por que admiti-lo dias antes como salvador do inferno e depois não? E por que, finalmente, o Deus misericordioso para o penitente em vida deixaria de o ser por questão de horas mais tarde? Essa é uma pergunta doutrinária muito interessante. Muito importante, dá, né, para comentar isso sim, aqui. Sim, sim. O que que acontece? Esse arrependimento, ele vai dar processo à restauração, né? Agora, ele vai ter que cumprir o natural daquilo que ele fez. Não é o fato, por exemplo, de você ter se arrependido que você emitiu um cheque sem fundo, que aquilo lá está resolvido. Não, você vai ter que trabalhar, vai ter que cobrir aquele cheque, né? E depois que aquele cheque foi coberto, você estará isento daquilo que você cometeu. Então, aquilo que ele provocou com a morte desse bispo, imagina, esse bispo, quantas pessoas talvez dependessem desse bispo? É, não, com certeza, pela função até, né? Pela função, esse bispo tinha familiares. Ele naturalmente contribuía pecuniariamente com alguns familiares. Tinha pessoas que, né, que dependiam dele, que gostavam dele, se confessavam com ele. Então, mil coisas. É, tem muita coisa envolvida nesse processo, né? E aí ele continua aqui, ó. Mas fora para causar admiração, a rápida mudança, fora para causar admiração, a rápida mudança, algumas vezes operada nas ideias de um criminoso, endurecido e impenitente até a morte, se o trespasse lhe não fosse também bastante, às vezes, para reconhecer toda a iniquidade da sua conduta. Contudo, esse resultado está longe de ser geral, o que daria em consequência o não haver espíritos maus. O arrependimento é muitas vezes tardio e daí a dilação do castigo. Então veja só, aqui tem uma informação séria. O castigo, visto com esse nome, né, por nós hoje, não é, veja que os espíritos estão aproveitando o nome, mas não estão analisando que é um castigo. O castigo, que é essa conversão, essa transformação, ele virá mais cedo ou mais tarde, de acordo com o arrependimento. Enquanto você não se arrepender daquilo que você fez, não começa a sua transformação. Então, nós percebemos muitas vezes que um ato tresloucado, como foi o desse padre, mas seguido de arrependimento, logo em seguida se transforma numa oportunidade de mudança, de transformação real. Então, Kardec continua: a obstinação no mal em vida provém às vezes do orgulho, que recusa submeter-se e confessar os próprios erros, visto estar o homem sujeito à influência da matéria, que lançando-lhe um véu sobre as percepções espirituais, o fascina e desvaira. Roto esse véu, súbita luz o aclara e ele se encontra senhor da sua razão. A manifestação imediata de melhores sentimentos é sempre indício de um progresso moral realizado, que apenas aguarda uma circunstância favorável para se revelar, ao passo que a persistência, mais ou menos longa no mal, depois da morte, é incontestavelmente a prova de atraso do espírito, no qual os instintos materiais atrofiam o germe do bem, de modo a lhe serem precisas novas provações para se corrigir. Então aí tá explicado que nesse caso desse padre que tinha já um nível moral, ele pôde enxergar de forma imediata a bobagem que fez. Falou. Agora, não quer dizer que um outro assassino com uma outra formação, com uma outra índole, fosse pensar da mesma forma, né? E é fantástico, né? Eu estava lendo ontem à tarde esse capítulo e a gente busca às vezes fazer uns resumos, né? Para não ficar com uma grande leitura, mas eu tive dificuldade em resumir porque as perguntas eram tão claras e pertinentes e veja como foi rico a nossa meditação em cima do assunto, né? Que trouxe para a gente tanto esclarecimento. E como o Luiz falou, você imagina, falando, porque nós estávamos falando de padre, né? Você imagina esse conhecimento dentro das igrejas católicas, né? Quanta mudança teria, não, Luiz? Porque você mudaria de atitude em vida. Em vida. Né? Você não saberia. Ia... Exato. E raciocina, por exemplo, o aspecto dos suicidas. Né? Quer dizer, estudamos aí o capítulo meses. É enorme, né? Então, se eles têm esse conhecimento, eles não precisam sofrer a surpresa de que a vida continua. Não, ele vai acontecendo de forma natural, né? Essa transformação é de forma natural. Bom, são 10 horas e 28 minutos. Estamos em condições aí de tocar a música do Luiz. De boa qualidade. Ah, não, né? Tem que falar ainda de boa qualidade, isso, sem eu saber. Agora você já está convencido. Então, não, né? Eu ainda não estou, porque então, pode ser uma surpresa. Você falou, no domingo passado você disse que estava se convencendo. Você estava numa boa sequência. Vamos ver se a boa sequência continua. Thank you. muito bem. Como que é o nome do músico? Altamiro Carrilho. É música de excelente qualidade, não é nem de boa qualidade, viu, Luiz? O nome da música é Pedacinho do Céu. Ah, eu tava lá no céu, viu, cara, com essa música. Realmente, ele conseguiu trazer um pedacinho do céu nesse dedilhar do violão. Que coisa mais gostosa. Bom, estamos com ouvintes em nosso país, nos Estados Unidos, no Chile, pessoas espalhadas por muitas cidades aqui do nosso estado de São Paulo. Agradecemos o acompanhar do programa, agradecemos as mensagens que nós recebemos, sempre muito importantes, as perguntas, os acompanhamentos que nos dão. É por isso que estamos aqui, para esse conviver, para essa troca de informações com todos. Bom, seguindo as 10 horas e 33 do nosso programa, e até em nome de todo esse caos criado pelo coronavírus, resolvi trazer uma reflexão do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6, que se chama Da Lei de Destruição. Então nós temos aqui algumas perguntas e respostas. Gostaria de convidar a todos, para que todos pudessem acompanhar esse capítulo todo. Acho que é um momento oportuno para a leitura dele todo, né? E eu começo aqui com a leitura da pergunta e resposta número 731. E Kardec pergunta aos espíritos: por que, ao lado dos meios de conservação, colocou a natureza os agentes de destruição? E os espíritos respondem: é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Olha que reflexão importante, né, que nós estamos aqui trazendo do Livro dos Espíritos. E aí vem a 732. Veja bem, né? Para manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio. Isso. Um animal, ele mata a fome, não precisa matar mais. E o equilíbrio se processa. De forma natural. Né? Quer dizer, aqui nos Estados Unidos, eu não lembro direito, eles acabaram com um determinado animal e a coisa foi um desastre. Né, por lobo, alguma coisa assim. E a coisa foi um desastre. Quando eles reequilibraram novamente, a natureza se refez. De forma natural, de né? De forma natural, o equilíbrio natural. É natural. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Os espíritos respondem: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Quer dizer, mostra que toda a nossa fragilidade apresentada nesse momento é relativa ao nosso temor em relação à morte do corpo físico. Mas há um afastamento da crença de sermos espíritos imortais. Sim, né? Realmente. Se nós progredíssemos moralmente, como nós progredimos tecnologicamente, nossa coisa seria completamente diferente, né? Então, essas catástrofes, inclusive, elas ajudam a manter esse equilíbrio. Sem dúvida. E nos traz a reflexão também, né, Luiz? Que não deixa de ser muito importante. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Veja bem, por exemplo, você lembra quando deu aquele tsunami que matou gente à beça? Se não me falha a memória, foi na Indonésia, alguma coisa assim. O ser humano já criou mecanismos que detectam o tsunami. Sim. Então, só que esses mecanismos, eles são colocados naqueles lugares que têm poder aquisitivo para adquirir. Então, eu, como tenho poder aquisitivo, eu instalo um mecanismo desse num local que nunca vai ter tsunami. No entanto, existem locais que são pobres, que não têm recurso para isso. A humanidade, quando desenvolver econômica e moralmente, ela vai dizer assim: gente, nós temos condições de produzir tantos mecanismos por ano. Quais são os locais com maior necessidade, com a necessidade mais premente? Põe lá. Pronto. Entendeu? Quer dizer, então, ele passará a evitar essas catástrofes como nós assistimos naquela época. Exatamente. Em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Olha, que é uma outra pergunta mais importante. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constitui o direito. O que você deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Alan, aí entra também uma outra questão, a questão da riqueza. Né? Você, temos aí alimento animal para toda a humanidade, que é feito em massa, né? E é necessário. Agora nós temos, por exemplo, a questão da caça, que é por prazer. E isso, normalmente, é patrocinado pelo dinheiro. Existe a questão de você estar matando, por exemplo, bezerro dentro do útero do animal. Por quê? Porque aquela carne lá tem um sabor especial. Entende? Quer dizer, então, tudo aquilo que nos alimenta o prazer, que é um sentido que nós temos que dominá-lo, tudo isso estamos provocando o nosso atraso espiritual. E com exagero, inclusive. Exatamente. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? Esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Exatamente. Olha só, que então vamos tocar um pouquinho nisso. Muito aí. Interessante. Como é que pode, às vezes, por exemplo, o que nós estamos fazendo com animais dentro de apartamentos, né? Nós estamos aí dedicando aos animais uma atenção e, às vezes, nós temos aí em orfanatos criaturas que estão necessitando de um lar e nós estamos deixando lá. Entendeu? Quer dizer, então, realmente nós precisamos repensar isso, fazer mais reflexão. O que eu tenho é realmente eu estou fazendo bem ou eu estou satisfazendo? Porque, por exemplo, cachorro, gato, não reclama de nada. Entendeu? Quer dizer, amor incondicional. Isso. Né? Você bate nele, daqui a pouco ele volta abanando o rabo. Exatamente. Né? Então, que a gente pense sobre isso. É muito mais fácil amar um bichinho, né, que não se manifesta contrário a nada do que um ser humano. Bom, mas aqui tudo isso era um preâmbulo para chegar nessa pergunta sobre flagelos destruidores. Com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos que, em cada nova existência, sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Você veja o que aconteceu, por exemplo, no Japão, né? Que foi um flagelo provocado pelo ser humano. Sim. O Japão se reconstruiu. Né? Se não tivesse havido aquilo, o Japão realmente nunca teria dado um salto tão gigantesco num curto espaço de tempo. Nós não podemos esquecer, e às vezes tem amigos meus que ficam meio chocados com isso. A pior coisa que pode nos acontecer é morrer. E aí reencarna. É. O espírito não morre. Não. O corpo humano morre. Então, por exemplo, hoje a inteligência humana na área astronômica está dando um salto fantástico. Nós somos ameaçados de um cometa ou um asteroide colidir contra a Terra. No entanto, os cientistas estão desenvolvendo recursos, cálculos, estão fazendo mágica para tentar impedir que isso aconteça, destruindo esse asteroide antes que ele colide com a Terra. Então você veja o salto em termos de know-how, de tecnologia que está sendo dado por essa ciência astronômica para evitar que isso aconteça. Então esse texto está perfeitamente claro. Claro. E aí ele pergunta em seguida, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Respeitando o livre-arbítrio, né? Pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Isso aí! O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, nós só vamos portanto, na paulada. É, só na pancada. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Olha que resposta mais sábia, né? Você imagina, por exemplo, naquela crise de 2008, se precisava aquilo tudo. Nossa, o que é que nos impede de destinar dos recursos mundiais 300 milhões para atender aqueles que não têm o básico? É? Mas nós não fazemos isso, nós achamos que isso é luxo. É luxo? Não, eles que não sabem ganhar dinheiro, é um verdadeiro pensamento egoísta, né? Enquanto que a gente poderia, de forma altruísta, estar se transformando, né? E dentro dessa pergunta tem outra. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe um homem de bem como o perverso. Será justo isto? Durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Os espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. O general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. Meu Deus, que Nossa analogia fantástica, senhora. Né? Fantástica, né? Exatamente. Qual de nós iria se preocupar que todo o exército voltou com a roupa rasgada? Fez o trabalho dele. Fez o trabalho, é natural. Aquele soldado lutou. Por isso que ele está com a roupa suja, a roupa estragada, um braço quebrado. Agora, se ele voltasse limpinho, é que a gente tinha que se preocupar, né? Voltasse engomadinho do jeito que saiu. Não fez o trabalho. Exatamente. Imagina aquele soldado que, em vez de ir para a guerra, ele se escondeu, ele ficou na moita. Isso. Né? E depois, quando os soldados voltaram, ele saiu da moita e se juntou à tropa. Todo mundo vai ver. Fala, ih, aquela é assim, nada. É assim com relação ao espírito. Olha lá. Olha a engomadinha ali, ele vai aparecer. Ih. Todo mundo vai ver. Esse aí não sujou a roupa. É assim. É, essa analogia foi perfeita. Foi clara, né? E ele, na mesma pergunta, faz mais uma pergunta. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de ser. Quer dizer, ele está querendo dar uma importância para a vítima do flagelo, né? Se considerasseis a vida qual ela é e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância lhe daríeis. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. E Kardec comenta: venha por um flagelo à morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a dominar a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Vamos falar do coronavírus, galera. É isso aí. Vamos falar do coronavírus. Eu estou trazendo para essa reflexão. Qual é o grupo mais atingido pelo coronavírus? Terceira idade, depois terceira de 70 idade. Anos. É. Quantas famílias estão escoradas na terceira idade? Muitas. Quanta gente... dependente. Isso. E eu vou citar dois casos que eu conheço, que as pessoas vieram falar comigo. Uma pessoa está escondendo um velho da irmã, porque esse velho, ela está administrando seus bens, ele está com Alzheimer, mas ela é que está com a conta bancária dela nas mãos. Olha a responsabilidade. É, meu amigo. Existe um outro caso de um casal, e o velho desencarnou, e a velhinha está sofrendo a maior pressão, porque genros e noras estão querendo vender a casa para rachar. Dane-se onde a velhinha vai morar. E por direito, essa velhinha tem direito a 50%. Então, teoricamente, não, a gente vende, compra uma casinha menor para a senhora e aí depois torra o dinheiro. Você veja o que aconteceu no governo passado. Estimulou-se o consumo, propiciando aos velhos a possibilidade do empréstimo compulsório. Sim. Quantos velhos que não precisavam do empréstimo, mas o genrinho, a nora, o filhinho, diz assim: pai, eu estou precisando, pede, eu lhe pago. E não paga. E não paga. O velho levantou 5 mil reais, entregou para aqueles safadinhos. Exploradores. Exploradores, e no mesmo, cada mês esse velho está pagando os 5 mil reais e 50 prestações. Ficando sem condições básicas, às vezes. Exatamente. O básico que ele tinha não passou a não ter, porque passou a receber só 80% do salário. Há pouco tempo eu conversava com uma senhora que ela entrou numa crise de pânico, porque ela fez um empréstimo desse em nome de dois sobrinhos. Alan, e os dois sobrinhos não pagaram uma parcela e ela estava sobrevivendo para poder manter o nome dela em dia com o banco. Alan, eu acho que não tem uma pessoa que esteja nos ouvindo que não conhece um caso desses. É um absurdo. É um absurdo. Isso é um flagelo destruidor. Exatamente. Aí eu te pergunto, esses chupins que estiverem colados numa dessa, quando o coronavírus levar uns velhinhos desse, esses vão começar a ter que se mexer. Vão ter que sair de uma zona de conforto. Exatamente. Assim, vamos lembrar que tem dois lados toda a história, né? Toda a história tem dois lados. É, tem esses velhinhos que permitem essa condição. Alimentam. Né? Alimentam. Protege sobremaneira numa fase de educação, quando pequeno, quando jovem, que era a hora dele estar educando. E depois, na velhice, ele é massacrado por essa essa falta de educação. Exatamente. Que ele mesmo foi o responsável, né? Alan, isso é uma alimentação. Eu conheço casos de pessoas que com 20 anos cobriram. A coisa mais educada que você pode fazer com um filho que deu um cano é deixar o nome dele pro pau. Você ensina. Você ensina. Agora você fica protegendo. Não, coitadinho. Quando vai aprender? Só na ausência desse mais velho. Bom, e aí tem mais uma pergunta aqui, olha. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionaram, ou que ocasionam? Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras o experimentam. Isso aí. Não serão. Aqui a gente pode falar o exemplo do Japão, por exemplo. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ou não domina o egoísmo. O que, que aconteceu naquele terremoto do Haiti? É, o mundo inteiro foi. O mundo inteiro se mobilizou. O Brasil mesmo, foram grupos enormes. Positiva lá. E negativamente. Isso. Por quantos casos foram levantados, né? Quantos casos foram levantados de pessoas que estavam explorando aquela condição lá? Esse tsunami do Japão, que foi publicado, perdeu-se, se não me falha a memória, 100, eu estou chutando o número, 100, não sei se é 100 mil, o que foi, de dólares. Acho que foi até mais. Foi mais, eu acho que foi 100 milhões de dólares, alguma coisa assim. Sumiu, né? Sumiu. Sumiu na coisa. Recuperaram 98% desse valor. Gente, 98% desse valor foi recuperado. As pessoas que encontraram, elas encontraram, mas não era dela. Devolveu para uma autoridade que teve a responsabilidade. Aqui, você levanta roupa para menina, para criança, e as pessoas usurpam. Você vai, você monta um brechó para ajudar as pessoas mais pobres, vai lá, a gente compra para vender mais caro. É oportunidade. E nós temos que nos habituarmos a corrigir esses lances. Eu canso de dar bronca em gente que fica estacionando em carro, em lugar de deficiente. Deficiente, isso. E aí a pessoa livre, eu chego lá, lá no Pão de Açúcar eu canso de fazer isso aí. Poxa, por que que você estacionou ali? Ah, é rapidinho. É rapidinho, mas é rapidinho para o outro parar, que exatamente. Ele necessita daquela vaga, né? E quantos exemplos que mostraram aí de nego que se estacionou nesses lugares e o pessoal pintou o carro, encheu uma... Tem que fazer. Precisa. Precisa, nós não podemos ficar de braços cruzados. Estamos aqui incentivando a desordem em geral, né? Não, não é a desordem, é a correção. É. Mas a gente precisa fazer a crítica, precisa evocar uma mudança de comportamento. Bom, e para fechar essa parte que eu tá acabando nosso tempo, dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Em parte é, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se ele sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. E Kardec comenta, fechando esse capítulo: na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações e as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes? É. Você veja o que acontece no Brasil, no Nordeste, né? Sim. Há quantos e quantos anos esse Nordeste vem servindo para poucos se locupletarem com verbas públicas? E hoje nós estamos assistindo grande parte desse Nordeste sendo cultivado em função de trabalhos de irrigação, né? Quer dizer, então isso aí está muito claro, está muito claro. E mais claro vai ficar o descaso que nós estamos fazendo com relação ao clima. Então existem interesses econômicos que não podem desativar ou refrear a economia. Agora, eu pergunto, e a hora que acontecer uma coisa dessa, o que que vai acontecer com a economia? O que aconteceu em 2008? Isso é coisa natural, então nós não vamos por bem, vamos por mal. Existe uma propriedade nos metais que se chama limite de escoamento. O limite de escoamento, você faz assim um corpo de prova e coloca ele sob a tração de duas extremidades. Então, duas máquinas puxam as duas extremidades. Esses corpos de prova, eles têm a elasticidade. Então, de acordo com a força que é aplicada nas extremidades, ele fica elástico e volta. E o limite de escoamento é quando chega num estágio a força que não adianta mais diminuir a força, porque ele continua escoando. Mesmo diminuindo a força, ele continua escoando. É o que vai acontecer com a questão do clima e do ambiente. E não, a gente? A hora que estourar, nós vamos querer diminuir, mas não vai adiantar mais. A coisa vai a toda extensão que for necessária. Faz parte do processo de aprendizado no ser espiritual imortal. Exatamente. Que a gente um dia aprende com isso. E aí você vai dizer assim, o que que vai acontecer? Realmente os mais pobres vão ser os mais afetados. Tem menos recursos. Agora, o que que vai acontecer com aqueles que provocaram isso? Nossa, como o padre. Um aprendizado espiritual. Isso. Né? Mas tudo a seu tempo. Tudo a seu tempo. Isso é a melhor reflexão que nós soltamos hoje: a morte não existe. A morte não existe. Somos seres espirituais imortais. Isso. É a roupa do soldado que, na luta, voltou rota, estragada e rasgada. É isso aí. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Agradecemos sobremaneira a atenção, o acompanhamento de todos. Luiz, suas últimas palavras? Amanhã eu tenho palestra na União Espírita de Piracicaba e na quarta-feira eu tenho palestra lá no do Alfredo Cardoso de Rio das Pedras. Muito bem. Queria desejar a todos uma ótima semana, que possamos aprender demais com esta nossa situação mundial nos últimos dias, que possamos nos elevar para apresentarmos um novo planeta para aqueles que vêm atrás de nós. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.